Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e você vai entender hoje a importância da investigação na mídia brasileira. Caramba! Eita porra! Mano, esse caso foi foda. True Detective da vida real. Nego fica aí, ai, é repórter, não é polícia. Não é polícia, tem o cu. Escuta aí. Você é sai, rapaz. Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, se eu fosse um delator e meu nome fosse Garganta Profunda, eu ia ficar muito triste. Eu ia ficar muito triste sendo conhecido como o Garganta Profunda. Não, o pior foi que ele escolheu, né? Então não faz sentido algum. Não, mas esses caras, tudo. Esses caras que põem nome de operação e nome de codinome é tudo filha da puta. Você vê os nomes das operações aqui no Brasil, velho, é coisa de dos caras que. Quando vê o filme em inglês, eles vão dublar o título, chama esses caras aí da polícia aí pra poder. É só nome zoeira. Pois é. É, isso é normal, né? Fazer um amigo, nada melhor que colocar o conto de nome, né? Aqui é o Raul, se você acha que só no Brasil tem corrupção, errou feio, errou rude. Muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos bater um papo aqui sobre o caso Watergate, ou vocês podem encontrar aí na internet também como escândalo Watergate, né? Foi a renúncia do presidente Nixon e os fatos que levaram ele a renunciar, né? É uma parada totalmente bizarra de, tipo, espionagem, um bagulho maluco do caralho, mano, que vindo dos Estados Unidos não se espera nada menos, né? E é interessante fazer paralelos, a gente vai fazer aqui no programa, com a situação que a gente vive hoje, com a família do Bolsonaro aí, investigada, com ligações claras e explícitas com milícia e o caralho, né, através de amigos e coisas do gênero, para entender como é importante a investigação midiática, né, como a imprensa, ela tem um poder de investigação muito, muito importante na história do mundo, porque se você parar para pensar, se a imprensa não tivesse feito o que ela fez, filha da puta do Nixon teria continuado lá através de métodos totalmente contra a lei, né, e coisa do gênero. A história toda começa com Nixon presidente, né, cara? Richard Nixon, ele ganhou as eleições em 1968... E 4 anos depois ele ia tentar a reeleição. E ele ganhou a reeleição também, porque ele tinha toda uma política pacifista, né? Aquele discurso de, meu, vamos parar de matar os americanos ao redor do mundo e tal. Porque você tinha várias consequências ali de Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, a porra toda, né? E ele vem com esse discurso e ganha, tipo, com 90% da aprovação do país, tá ligado? É um bagulho bizarro, assim. Acho que ele perdeu em um estado só, ou dois, uma coisa do gênero. Mano, cara, imagina 50. Você conseguir ganhar... 50 estados conseguir ganhar em 49, cara. E é muito louco porque ele veio com esse papo de pacifista e mostrou a cara sendo totalmente diferente, né? Porque o único realmente ideia que ele foi o terceiro presidente a assumir... assumir a presidência durante a Guerra do Vietnã. E o único que realmente não quis se envolver com a Guerra do Vietnã, e diz até boatos, é coisa de conspiração, que foi o Kennedy. E ele não, ele queria atacar as tropas lá no meio do pessoal do Vietnã e meter bala. Sim, cara, é foda. Parece muito com o discurso do Obama também, né? O Obama vinha muito com esse discurso pacifista, não sei o quê, até porque o Bush era um maluco do caralho. E depois de um tempo você vê que... Né? O nego tava mandando americano pra caralho lá pro Iraque, pra aquelas regiões lá. E você fala, porra, caralho, o que tá acontecendo nessa merda? Pacifista, só que não, tá ligado? Peronomútil. É. E aí, com a primeira parte, né, o primeiro capítulo dessa epopeia, parece uma novela, né, cara? Parece um roteiro de cinema, assim. Porque são acontecimentos muito bizarros e tal. E é a mesma coisa você pensar aqui no Brasil, né? Um gringo que olha todos os acontecimentos que vêm sendo descobertos pela imprensa, pela mídia, a respeito da família Bolsonaro e etc., ele fala, cara, não é possível. Isso aí é um conto, é um... tá ligado? Isso aí é um livro. Porque é o próprio Queiroz, cara, fazer aquela dancinha no hospital, o cara tem que ser muito jumento pra fazer uma porra daquela e postar ainda vídeo com a família e o caralho, né? Mas aqui tudo vira pizza, né, cara? Infelizmente. O que acontece... É que em 17 de junho de 1972, ou seja, já no ano da eleição, né? 5 homens são presos 2:30 da manhã. Não foram presos tipo à tarde, não. 2:30 da manhã, tentando colocar um grampo no Comitê Nacional Democrata lá no Complexo Watergate, né? Que é um monte de prédio e tal. E esse Comitê Nacional Democrata é oposição do Nixon, né? Porque esses caras estavam tentando colocar essa escuta lá a mando do próprio Nixon, a gente vai entrar mais a fundo. Mas de início eles são presos tentando fazer isso. E é isso que sai, né? 2 dias depois, 19 de junho de 72 ainda, saiu a matéria no The Washington Post falando sobre isso, sobre os caras que foram presos e etc. E como é uma coisa política, né? Levanta bastante uma comoção, assim. É uma coisa legal que você falou, né? No início ninguém imaginava, beleza, deve envolver alguma espionagem, mas não tinha relação nenhuma, presidente, né? E isso é coisa de espionagem política, acontece desde sempre, né? É. E aí, quando aconteceu isso, muita gente, muitos outros jornais, deixaram de ir lá falar, aconteceu, os caras foram presos e possivelmente eles vão ser condenados. Só que teve dois caras, né, que foi o Bob Howard e o Carl Stein, que são dois jornalistas do Washington Post, achou meio estranho, porque, mano, como assim? Dois caras do nada entram na porra do complexo lá do Democrata e são pegos tentando colocar a câmera e... como chama? A questão de chamada, pra gravar a chamada. Grampear, né? Grampear e tipo, mano, como assim, pessoal, os outros jornais vão deixar tudo de lado? E aí começou toda aquela investigação, né? Porque tipo, eu imagino assim, que até aquele momento, como era eleição presidencial, sabe? Não existia só Nixon e outro cara, sabe? Existiam vários presidentes ali, vários candidatos, né, pra se eleger, e o Nixon pra se reeleger. E você fica naquela, pô, quem foi, né? Que até aquele momento não havia nenhum suspeito de mandante e tal, não sei o quê. Mas é muito curioso o fato de que em ano eleitoral, pra presidência, vem uma galera lá, esse grupo, pra tentar grampear o escritório dos democratas, sabe? E olha que os caras, eles tinham aparelho, uns aparelhos era considerado sofisticado, sabe? De escuta. Uhum. E aí, tipo, tinha chave falsa, pé de cabra. E eles tinham uma quantidade de dinheiro foda junto com eles, tá ligado? Uma parada como se tivesse sido pago na hora, assim, ó, toma aí, vai-se embora, tá ligado? Sim. Muito... é muito, muito estranho, assim, aquele terreno fértil pra americano criar teoria da conspiração, sabe? Exato, né, cara? E esse caso, ele é, tipo, mundialmente conhecido pela importância jornalística, né? Porque mudou completamente a forma como o mundo vê o jornalismo investigativo, né? Acho que depois foi até criada comissão de jornalismo investigativo e o cacete, sindicatos e a porra toda. Porque, cara, esses malucos, eles começam a cavar. O Bob Woodward e o Carl Bernstein aí. Eles começam a cavar, começam a ir a fundo quando ninguém mais ligava. E o tempo foi passando, tá ligado? Tanto que no final de tudo, esses caras ficaram quase 2 anos investigando. Mas ali no começo, eles começavam puta, tem um filme muito foda chamado Os Homens do Presidente. Que é um clássico, mano. Eu assisti, puta. Todos os Homens do Presidente. Muito mano, bom. É foda pra caralho, tá ligado? E só tem fera no filme, tá ligado? E mostra o trampo, por quê? Porque era uma coisa muito antiga, né? A gente tá falando aqui de 1972, então não tinha internet. Não tinha o que a gente tem hoje de modernidade. Então, os caras iam num lugar, pegava 200 mil papelzinho de nota fiscal e ia jogando numa mesa e olhando um por um, procurando um nome. Tá ligado? Então... É interessante dizer também que, tipo, até não só relação com política hoje em dia, com relação também ao jornalismo que existe hoje em dia. Antigamente não dá pra pessoa simplesmente publicar o que ela queria, porque é achismo que tem hoje em dia os famosos fake news, né? Ela tinha que ter certeza, ou ser astro-oficial, né, as entrevistas, que foi o que aconteceu nesse caso, e ter certeza das provas que vai ter. Porque, mano, se acusar certas coisas já é difícil. Imagina se acusar uma coisa envolvendo presidência. Exato. Tinha que ter muita certeza e muito arquivo, e tinha uma investigação muito grande. Que hoje em dia, praticamente, sei lá, existe jornalismo investigativo, ainda existe, mas com tanta exigência que tem antigamente, que você não podia publicar, você tinha que ter realmente uma prova concreta e fatos para você provar que é aquilo que você está falando. Não tem, tipo, hoje em dia a pessoa já vai postando o que vier primeiro, né? Ah, e também tem o fato de que antigamente as pessoas acreditavam na verdade, né? Hoje em dia a verdade é mera questão de opinião. Porque, tipo, o Nixon, ele foi eleito lá com 90 e caralhada por cento de aprovação, um dos maiores da história dos Estados Unidos, né? A maior aprovação, ou uma das. Mas quando começou esses escândalos, a galera começou a questionar. Hoje em dia o que a gente vive no Brasil é um fanatismo tão louco por Bolsonaro e o cacete, que pode ter a verdade na cara do filho da puta ali do eleitor, que ele não quer mudar, ele não dá o braço a torcer, tá ligado? É uma cegueira nova, né? Nova entre aspas, né? E que prejudica também o próprio trabalho investigativo. Mas esses dois caras, eles encontram um cheque, né? Uma nota lá de um cheque, se eu não me engano, de $25 mil para um cara que estava envolvido no caso Watergate e que tinha uma ligação direta com a campanha eleitoral do Nixon. Então, cara, você vê um cheque no meio de uma nota de milhares de papéis, né? Esse cheque é porque o cheque, ele vinha justamente da comissão de reeleição do Nixon pra esse cara, tá ligado? Aí uhum. que foi foda, né? Eles acharam a parada que... A condução, né? O fio condutor pra o cara. Porque eu tava lendo sobre a questão da época, assim, e tinha um dos candidatos, eu não vou... É McGovern, é um negócio assim, McGovern, que ele tava até indo bem, sabe, com as questões de aborto, de legalização de drogas, não sei o que. Ele vinha com... Tinha umas pautas mais diferenciadas e tal, e tava angariando uma galera. Mas tipo... Essa, a mesma pauta que ele tava defendendo, meio que parece que deu uma afundada nele, sabe? Uhum. E aí porque a galera ficou meio tipo, pô, esse cara tá defendendo aborto, drogas e tipo... Progressista demais, né? Imagina, nos anos 70 já era um tabu, apesar do novo movimento americano que teve no final dos anos 60, por causa da Guerra do Vietnã, já era um tabu. Imagina, tipo, os caras começarem a falar dessas coisas, realmente tem uma questão muito sensível, né? O presidente, tá ligado? Aí, quer dizer, um candidato a presidente. Só que assim, tinha uma aceitação, mas depois isso meio que a maré virou, sabe? E aí, os outros candidatos, eles também perderam muita força, tipo, porque um parece que se acidentou de carro e matou uma mulher, não sei o quê. E no final das contas, Nixon deu uma subida nessa, sabe? E subiu, agora subiu muito, sabe? E aí, você fica, depois que você descobre, né, que tudo aconteceu, você fica tentando pensar, cara, o que é que ele fez com informação privilegiada, né, se ele tava tendo e tal, uhum. Pra poder subir tanto. E outra coisa, talvez não tenha sido só dos democratas, ele já podia estar espionando muitas outras coisas, tá ligado? Também, exato, pra, né? pra ficar tão foda. Isso abre assim, você, caralho, velho. Então, se descobriram esse, quem me garante que só tinha esse? Que não já tinha um monte de outros esquemas já certo, já engatilhado, tá ligado? Ele já ouviu sim, as paradas. Porque ele já vinha de eleição, né? Ele já vinha de eleição. E ele tava tentando a reeleição. Ou seja, sim. Quem garante que já na porra da eleição, ou nesses 4 anos, esse filho da puta já não tava sendo um corrupto? É foda, né, cara? E aí você fica naquela, né? E outra coisa, imagina os... Como é o nome? Todos os outros opositores, tá? Os vários outros candidatos. Imagina eles pensando, caralho, será que eu tô sendo... eu tô sendo grampeado também? Deve ter sido foda esse período, velho. Se a galera... Sim, cara, com certeza. Nisso aí. E ainda mais o americano, né? Que tem toda essa loucura de liberdade, não sei o quê, privacidade, não sei o quê lá. O cara pensa em ser espionado, ele fica louco, né, velho? Fica, americano é famoso que só gosta de olhar no rabo dos outros, mas não olha o próprio, né? Exatamente. E aí que o Bernstein e o Woodward, eles têm a ajuda de um informante secreto até então, né? Que o Raul mencionou aí, que é o famoso Garganta Profunda. Que vinha com informações muito, muito, muito sigilosas, assim, coisas muito fodas. E trabalhava também com um desmantelador de fake news, né? Que muitas vezes os dois repórteres, o Carl e o Bob, eles se deparavam com notícias falsas, às vezes até a mando do próprio Nixon, né? Notícias falsas, coisas assim. Só que o Garganta Profunda, como conhecia pra caralho do meio ali, e futuramente a gente vai falar aqui da onde que ele era, ele falava, cara, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso aqui... Ele ia meio que cantando a bola, tá ligado? Além de dar as próprias informações. Então isso ajudou pra caralho, né? Tipo, o cara vinha com as informações, ele vinha com pista, coisa que parece que eles não podiam, tipo, ir à frente, aí eles, ó, mandava pros jornalistas, ó, vê, segue tal coisa, segue isso aqui, tá ligado? Que eu acho que pra, com vocês vai ser mais fácil de seguir. E os caras iam na investigação muito com o que ele falava, de fato. Vários tipos de informação, sabe? A ajuda dele foi crucial, assim, pra essa aventura. Exatamente, né? E também foi um cara que pediu paciência pra galera. Porque muitas vezes no jornalismo, até por conta de pressões editoriais, as coisas têm que ser muito, muito rápidas, né? Papum, sim, papum, sim. não sei o que. E ele falou, gente, tenha paciência, continua divulgando e tal, mas continua investigando e não deixa, por exemplo, se isso não passar no, na política, se alguém tentar barrar, não deixa isso acabar com tudo. Que é o que vem acontecendo agora aqui no Brasil, tá ligado? Fazendo o paralelo novamente. Uhum. Você vê que começou com uma coisinha boba. Ah, o Queiroz. Ah, emprestou um dinheiro. Ah, tem depósitos estranhos. Ah, mas tem um fulano de tal que é miliciano acusado de matar a Marielle. Puta, mas a esposa, sei lá quem, e a mãe do cara é empregada do gabinete dos Bolsonaro. E não sei, tipo, as coisas começam muito pequenas, né? Mas a investigação, ela vai a fundo e vai revelando coisas escabrosas. E tipo, cara, estamos aí há 2 meses de governo. Isso aqui, só pra chegar aqui na reeleição do Nixon, né, que foi ali no final de 1972, no mesmo ano onde aconteceu os 5 que foram presos lá em Watergate, o começo das investigações dos 2 repórteres, o apoio do informante secreto, Garganta Profunda, e tipo, no intervalo de 5-6 meses tinha acontecido um monte de coisa e eles já tinham informação pra caralho. Tá ligado? A gente aqui com 2 meses já tem informação mais do que suficiente pra botar alguns filha da puta da política na cadeia, né? E não tá acontecendo, infelizmente. Pois é. Só prenderam o Lula! Só prenderam o Lila! Na madrugada de sábado, 17 de junho de 72, 5 homens foram presos no 6º andar do Watergate, instalando equipamento de espionagem na sede do Partido Democrata. O Nixon se reelege, cara. Em janeiro do outro ano, 1973, ele já tem 2 assessores que são presos. Olha aí, um se chamava Gordon Liddy e o outro se chamava James McCord. Esses caras são acusados de formação de quadrilha e eles têm uma ligação direta com o caso Watergate. Aquele caso dos 5 lá que a gente falou. Assessores do Nixon. Não foi os caras da rua, assim, tá ligado? Eram os caras que tinham ligação direta, tá ligado? Não, não era um transeunte ou um maluco, porque até então se pensava que aqueles 5 eram caras que não tinham ligação política nenhuma, era só os malucos que queriam espionar ali, né? Porque ninguém conseguiu provar nada. E agora as coisas já estão em um nível tão avançado que, meu, já tem uma ligação direta do gabinete do Nixon com a porra do episódio do Watergate. Aí você vê como que é a questão, né? Tipo, ex-assessores do Nixon, né? Tipo, os caras são presos. É, de certa forma, até uma burrada deles, porque, tipo, mano, nem tantos meses tinha acontecido o arrombamento e, tipo, logo bem depois, acho que 3 meses, os caras já foram presos. E aí, tipo, logo em abril, o membro da cúpula do Nixon e o procurador-geral já começa a se demitir. E aí já começa a casa cair, tá ligado? Exato, né, cara? O próprio assessor lá da Casa Branca, um cara chamado John Dean, foi demitido. Porque esse cara sabia de coisa que não era pra saber, tá ligado? E a gente vê isso muito aqui também na nossa história brasileira recente, onde demitiram lá o presidente do Ministério do... Caralho, me fugiu agora. Do COAF, né? Não foi o presidente do COAF que foi, sim, demitido? E aí pegaram o COAF e jogaram dentro da página do Ministério da Justiça, que é liderado pelo... Aliás, dentro da pasta, né, do Ministério da Justiça, que é liderado pelo Sérgio Moro. Então, tipo, você vê que são manobras estratégicas, manobras políticas muito bizarras. Porque até então, essas questões do COAF e tal, se eu não me engano, se alguém souber, me corrija aqui ou nos comentários aí, tava sendo liderado pelo Ministério da Fazenda, né? Não era pelo Ministério da Justiça. Só que aí nego tira o Ministério da Fazenda da jogada e joga pro Ministério do Moro, que é assim com o presidente e toda a família dele, né? São movimentações políticas estranhas e escabrosas. Por exemplo, aqui quando o Nixon demite os caras, nego começa a se perguntar, pô, mas o cara era foda pra caralho. O John Dean aqui, mano, o cara era foda pra caralho, tá ligado? Um cara responsável, era querido por muita gente. Então o nego falou assim, pô, tem alguma coisa errada, né? Do nada o cara sumiu e mandou o cara embora. É porque começou, acho que eles de certa forma cometeram muito esse erro, porque, mas tem muita questão de pressão de política, que é muito assim, né, nos Estados Unidos. Aquela coisa não é que nem aqui, que tipo, vai noticiando e as pessoas vão esquecendo. Fica aquela mancha negra até realmente ter uma limpeza geral. Então, tipo, primeiro foi os membros da cúpula do Nixon, depois o procurador-geral, aí depois, finalmente, o assessor jurídico da Casa Branca, né, que foi o John Dean. E aí, mano, é tipo uma coisa atrás da outra, porque eles têm que fazer essa limpeza, senão eles pensam, eles imaginam que, tipo, ó, se a gente se livrar mais desses caras que estão sendo acusados desse problema aí, tendo relação, porque eles sabem, né, o pessoal vai investigar, mesmo sendo o Washington Post que é o único que estava realmente investigando a fundo esse caso, mas os caras querem livrar logo para não ter esse problema, né? E aqui no Brasil, eu acho que tem que ter essa pauta aí, tipo, não parar de investigar, cara. Não ficar, tipo, vamos deixar de lá, tá acontecendo, sei lá, a Copa do Mundo, um exemplo aqui, né? Tá acontecendo a Copa do Mundo, vamos deixar isso daí de lado, né? Exato, né? Ou estourou uma barragem. Não, hein? Não fale da minha copinha, não. Ou então assim, mano, estourou uma barragem ali, a gente tem um problema muito sério, vamos focar todo mundo lá e vamos esquecer aqui, né? Não pode deixar as coisas, tipo, irem pra baixo do tapete, não importa o motivo, tá ligado? E não é porque é Bolsonaro, não, tem que ser de todo mundo, de todo lado, tá ligado? Tem que ter investigação de todo mundo e botar todo mundo que tem que ir pra cadeia na cadeia mesmo, não tem que ficar com conversinha, não. E a galera aqui começa a levar o pessoal pra depor, que é o que o Ministério da Defesa aí, aliás, o Ministério da Justiça tem que fazer, né? Levar essa galera toda aqui da gente, não só Queiroz, e a rapa toda pra depor e começar fazendo trabalho de investigação. E em um desses depoimentos, um ex-secretário acabou soltando que o Nixon grava as conversas e as chamadas telefônicas no gabinete desde 1971. E ele é louco por isso, tá ligado? Quem fala isso é o Butterfield, Alexander Butterfield. Exato, né? Tipo, não, ele é louco por essas gravações e ele quer gravar pra caralho pra lá na frente mostrar pra todo mundo que não teve problema nenhum no governo dele. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive ir lá checar. E aí o Nixon devia estar lá na casa dele falando, puta que pariu, o que que esse cara tá fazendo? Não, aí eu... Mano, não. O Nixon é bem esperto, né? Logo depois ele falou, desativa as porra do sistema de gravação da Casa Branca, caralho. A casa tá caída aqui, mano. Tá vendo, cara? Outro indício de falcatrua, né? Porque, tipo assim, se o cara não devesse nada, ele falava, gente, tá aqui as fitas. Assiste aí à vontade. Tá ligado? Como aqui no Brasil, se o cara não devesse nada, sempre fazendo esse paralelo, o cara falasse, amanhã, 7 horas da manhã, eu tô lá dando depoimento. Mas não, o cara aqui se recusa a dar depoimento no Brasil, e lá o filho da puta do Nixon manda desativar todo o sistema de gravações da Casa Branca. Só que o que acontece? As gravações que já tinham sido realizadas, elas continuam lá, né? Em poder da Casa Branca, em poder do governo. E as investigações solicitam essas fitas, tá ligado? E os caras pegam, mandam algumas fitas editadas, né? Algumas fitas editadas. E nessas fitas, os caras descobrem... E isso aqui é foda pra caralho. É muito de espionagem, cara. É. Um trecho dessas fitas de 18 minutos, né? Que era silêncio absoluto. Lembrando que eram fitas de reuniões... Sim. Ou fitas de ligações telefônicas. Cara, em uma reunião, 18 minutos de silêncio é totalmente anormal, tá ligado? Não é uma situação comum. E uma ligação de telefone, pior ainda. Pior ainda, tá ligado? E aí a justiça fica com a pulga atrás da orelha, né, cara? Ah, a Suprema Corte ficou tipo, mano, que porra é essa? Tá, tipo, se todo mundo... O que aconteceu? Foi no banheiro e deixou o telefone ligado, mano? Exato, né? Não, mas tipo, o problema que... É por isso que essa fita, ela ficou conhecida como smoking gun, né? Que é a arma fumegante, sabe? Esse conceito é muito bom de, tipo... Você não viu o assassino, você não viu o como é o nome? Você não viu a ação, sabe? Mas quando você vira a esquina, você olha um cara... segurando uma arma que tá ainda subindo a fumaça, porque de um possível tiro que ela acabou de dar, tá ligado? Você deduz, aí né, cara? É o smoke, aí você a dedução. Porque no áudio que tem nessa fita é justamente do Nixon conversando com o... É o Haldeman, eu esqueci o nome do cara. O Haldeman. Nixon conversando com o Haldeman. E eles conversando justamente de tipo, ó, vamos fazer tal coisa, não sei o quê e tal. E eles falam do tipo, ó, e essa investigação de Watergate, mano, vamos mandar parar, porque tem que ser. Ah, mas e aí, a gente faz o quê? Não, manda o cara da CIA conversar com o do FBI dizendo que é pra parar. E qualquer coisa de só o seguinte, ó, isso é segurança nacional, tá ligado? É só dizer assim, se essa investigação continuar, vai estar mexendo na segurança nacional e aí a gente vai estar com problema, manda só essa fita, tá ligado? Que os caras vão acreditar, nem precisa se preocupar. E quando ele tá falando justamente disso, quando ele toca nessa parte, que é uma clara obstrução da justiça, sabe, que isso aí não pode, ninguém pode fazer, principalmente um presidente, aí tem os 18 minutos de silêncio e depois eles voltam no assunto e vai, sabe, mas aí justamente, talvez o que fica se especulando, né, que nesses 18 minutos deviam ter justamente as coisas cruciais pra que era o que ia acabar, ia botar todo mundo pra cadeia, sabe? E pronto. Exato, no fim das contas, no fim das contas, aí fica, é bom a galera puxar um pouquinho da memória, aquele caso de Joesley Batista e Temer, do áudio que o Joesley falou, soltou, né? De uma gravação com o Temer, que ele fala da JBS, ele fala que tem juiz que tá já dentro do esquema, e o Temer só falando, sim, sim, ok, tá bom, massa, beleza. E o Nixon, ele basicamente falava a mesma coisa. Toda vez que o Haldeman falava, ó, tamo com isso, aí o Nixon, beleza, não sei o quê, ótimo, ótimo, tranquilo, sabe? Era sempre a mesma coisa. Não era nada que ele falasse, ah, eu mandei fazer, sabe? Mas exato, era um negócio que você tava conivente e deixava claro que ele tinha culpa na porra. Sim, que tipo, se alguém liga pra você e fala, ó, vou ali matar uma pessoa, e você fala, beleza, você é tão criminoso quanto o cara que vai lá matar, mano. Sim. Que você tá concordando e talvez até incentivando o cara a fazer isso. Cara, eu vou ali matar alguém. Talvez se você falasse, cara, não faz isso, você vai arruinar a sua vida e a vida da família da pessoa, mudasse totalmente a história, né? Sim. E até eles fizeram um levantamento lá, a maioria das frases e das palavras que o Nixon falava era tudo isso aí que o Ed falou. Beleza, ok, ok, é isso aí, tudo bem, tá certo. O bicho era safado, malandro, né, mano? Não era bobo, não. E aí a gente tem a desculpa, né, do Nixon, que poderia ter sido, eu tenho milhões de reais na minha conta porque eu faço dinheiro. Eu vendo carro aqui, eu compro carro, eu vendo carro, eu faço dinheiro. Como a gente teve aqui no Brasil, né? O filho da puta do Queiroz teve a cara de pau de chegar e falar isso, e o Moro dá uma entrevista falando, ele já se explicou, isso aí pra mim é suficiente, vai tomar no cu, né, velho? Aí você vê a casa do cara lá caindo os pedaços, e o cara, agora acho que nem é 1 milhão só, né? Acho que em 3 anos já foi mais de 7 milhões movimentado na conta do Queiroz, ou coisa do gênero. Um dinheiro do cara, um dinheiro forte aí. E as investigações estão só começando, meus amigos, são 2 meses. Mas a desculpa do Nixon e do seu gabinete foi o seguinte, a secretária lá do gabinete, a Rosemary, né? Ela falou que gravou um telefonema por cima daqueles 18 minutos, através de um pedal que ficava na mesa dela. Na mesa dela tinha um pedal, ela pisava naquele pedal e a máquina começava a registrar a ligação. Só que foram lá no gabinete, fizeram uma investigação, tiraram foto da posição dos móveis, e é o seguinte, onde ela estava sentada, ela conseguia pisar no pedal, que é como se fosse uma máquina de costura, né? Tem aquele bagulho embaixo e a pessoa pisa. O telefone dela estava na esquerda, uns 2 metros para trás dela. Ou seja, para ela conseguir atender o telefone pisando no pedal, ela tinha que se esticar completamente de um jeito bizarro, quase caindo da cadeira, e se manter assim por 18 minutos em silêncio. Porque se ela gravou por cima da fita em silêncio, ela atendeu o telefone e ficou quieta. Então, tipo, totalmente atípico. É. Tá ligado? Totalmente atípico, totalmente mentiroso, corrupto, né, cara? E totalmente Queiroz. Tipo, como é que você tem esses milhões aí? Faço dinheiro. Porra, vai tomar no cu, né, cara? Essa parada de Rosemary ficou conhecida na imprensa como o alongamento de Rosemary. E é muito, cara, é muito engraçada a foto. Nossa. Ela tá lá pisando, tá a pontinha do pé, pô, no, pisando no pedal, e ela esticando assim, quase não consegue pegar o telefone, e você fica tipo, porra, mano. Porque aquela, as máquinas de gravação antigamente, cara, é... Se quando a gente assiste filme dos anos 80, tem aqueles gravador que já é, sei lá, do tamanho do notebook, e você fica crec-crec, trec-trec, sabe, apertando aqueles botão. Nos anos 70, isso era mais complicado ainda, porque sim, você tinha que ter um pedal pra meio que tipo, validar o comando que você vai fazer em cima. É meio que você tem que pisar no pedal pra gravar, pisar no pedal pra dar play, tem que fazer isso, sabe, é uma parada muito mecânica, hardcore. E, cara, fazer tudo isso, se esticar pra pegar o telefone e não gravar nada, ou então você gravar alguma coisa, né, entre aspas, e depois apagar, aí, meu velho, tem caroço nesse angu, demais. É foda, né? E o que me deixa puto, e por isso que eu faço, o paralelo com a nossa situação aqui, é a cara de pau de algumas desculpas, tá ligado? Tipo, mano, essa da Rosemary é uma cara de pau do caralho. Ainda a porra da mídia vai lá, tira foto, e a mulher ainda tem o dom de fazer a posição e fala, não, mas eu fiquei de tal jeito. Os caras, mostra aí, então, pra não registrar. Cara, se você digitar aí alongamento de Rosemary no YouTube ou no Facebook, aliás, no Google, você consegue ver fácil, tá ligado? A filha da puta toda esticada lá e querendo enganar, cara. E por isso que eu faço o paralelo com o Queiroz, porque são desculpas tão esfarrapadas... Tá ligado? Tipo, o Queiroz, ele tem ligamento com milícia e é evidente, cara. É evidente. O cara passa final de ano em favela dominada por miliciano e tipo, não acontece nada. E o cara era um policial matador, né? O Queiroz tem um monte de morte nas costas de quando ele era policial. Ele era linha dura. Esse tipo de gente em favela, ainda mais em favela que tem criminoso, não se cria, cara. Não, aí o cara vai na maior favela, no maior perigo do caralho e todo mundo, ei, Queiroz é firmeza pra caralho, ah, meu irmão. Passa amanhã, alugamento de Rosemary total, né? Sim, né? Tipo, essa questão de ficar se enrolando e ainda tem gente que acredita. Claro que naquela época o pessoal não colou, né? Tipo, ah, tá. Até parece. Agora a mulher virou mulher elástica e conseguiu ficar ainda por 18 minutos fazendo essa posição. Se é hoje em dia, a quantidade de idiota que ia falar que é possível, ia fazer vídeo no YouTube, fazendo alongamento e o caralho... É, mano, ia ser tipo aquela prova do Titanic lá, só que fazer com alongamento. Ia virar tag, né? Alongamento de Rosemary, tag. É, alongamento Rosemary. Não, ia ser... Ia ter, e olha que, por exemplo, se fosse agora, antes do carnaval, aí ia ter fantasia. A galera ia sair com um pedal preso no pé e... E um telefone numa arte. Ai, cara. Pegar. Eu rio pra não chorar, viu? Porque, olha, é foda, cara. Puta, onde a gente chegou, mano? Na madrugada de sábado, 17 de junho de 72, 5 homens foram presos no 6º andar do Watergate, instalando equipamento de espionagem na sede do Partido Democrata. Em abril de 1974, a Casa Branca, numa tentativa aí de paliativa, né? Ou de enganar a Suprema Corte, manda 1.200 páginas da transcrição, né, das fitas, falando, ó, oh, tudo que tá na fita tá aí no papel, né, Raul? Sim, sim. Mas, tipo, o comitê não acredita. Fala, mano, a gente pediu as fitas, a gente não quer transcrição. Vocês já vieram com papo, toda aquela falácia que vocês já vieram lá, agora vocês vêm com isso daí de papel, a gente quer transcrição. Que aí foi que o comitê ficou insistindo pra eles entregar, né? Sim, e eram 64 gravações, né? Mano, é muita gravação, e só um, cara. E só um adendo, antes deles entregarem as páginas, eles ainda vêm com a conversinha de, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o senador fulano de tal, eu não vou lembrar do nome dele agora, para ouvir, e aí ele escreve o que ele achou na parada tal. Aí o comitê fala, não, a gente não vai querer isso não, porque esse senador, a gente sabe que ele tem problema de ouvido. Os caras iam mandar um senador que tem problema no ouvido, irmão, pra ouvir fita. É a sacanagem do caralho, né, velho? É muito sacana, velho. Mano, tem umas coisas que você fala, vai tomar... Eu não sei se tô de sacanagem, mano. Eu fico imaginando, tipo, a gente, povo, já vendo isso, já é ridículo. Eu fico imaginando jornalistas vendo, porque estão naquele momento, né? E os caras têm que... Que engoliu umas coisas dessas é foda, né? É foda. É tipo, você ficou internado no hospital? Fiquei internado no hospital. Qual que é o nome do hospital? Aí, 5 segundos de reflexão. Cri, cri. O cara olha pra um lado, olha pro outro. Depois eu revelo o nome do hospital? Pode ser? Aí o repórter fala, tá bom, né? Tá bom, né? Eu posso fazer o quê? Me diga. Ah, meu velho. Ah, tem uma galera que sei não. É foda, cara. É. E voltando na questão das páginas, o cara, é o seguinte, essas páginas que tecnicamente não falariam nada demais e tal, só serviu, meu irmão, pra fuder com o Nixon, no fim das contas. Uhum. Porque quando a galera, quando soltou, tipo, essas 1.200 páginas viraram pública, virou meio que um best-seller, meu irmão, nos Estados Unidos, que todo mundo queria comprar, porque... Como começou esse escândalo, né, que não sei o quê, e o nome de Nixon ficou muito falado, a galera, caralho, ficou de olho, mandaram, soltaram as páginas, o povo saiu tudo comprando e tal, não sei o quê, e eles viram, meu irmão, que o presidente Nixon, que é, nossa, que cara legal, e não sei o quê e tal, não era nada disso, que ele era destemperado, boca suja pra caralho, que ficou até editaram os palavrões, aí botaram uma expressão lá, que ficou muito famoso depois, e aí o cara que era de um jeito lá, de figura pública, dentro lá do Salão Oval, era um cara totalmente diferente, bizarro, tipo, perverso, assim. Aí o povo, meu irmão, esse cara aqui pra mim já deu. E aí foi um tiro na culatra do caramba, velho, esses documentos. Exato, né, cara? É uma pena que aqui no Brasil a galera não tenha mais essa desconfiança, né? Essa desconfiança, como diz lá no 1984, do George Orwell, a desconfiança nos ossos. A galera não desconfia mais. Lá na sociedade americana de 1974, o nego tava super desconfiado. E quando caiu essas páginas no olho, o cara lia e já falava, meu irmão, esse filho da puta enganou a gente. Tá ligado? Tinha um discernimento. Hoje em dia, as pessoas desconstruíram esse discernimento, né? Através da campanha, do ódio, do antipetismo, de coisas do gênero, esse sentimento de desconfiança foi desconstruído. Ou seja, os bolsominions, hoje em dia, os bem hardcore mesmo, bem maluco mesmo, né? Porque existe a diferença entre eleitor do Bolsonaro e bolsominion, né? O bolsominion, ele é tão alienado, cara, que ele não consegue desconfiar. Às vezes, você não adianta nem você ficar bravo com esse cara. Porque não é que ele tá fazendo isso porque ele quer. Não, é porque ele foi condicionado a ser assim durante anos e anos de fake news na cabeça dele, tá ligado? Isso é muito ruim, né? Porque um caso desse como o de Watergate, foi montado um dossiê. O que é um dossiê? Um dossiê é um conjunto de provas e relatórios que é irrefutável. É diferente de você falar, olha, fulano de tal movimentou tal dinheiro. Não, é um dossiê. São várias e várias e várias informações que corroboram aquela tese inicial, tá ligado? E a sociedade americana olhou e falou, cara, realmente, filha da puta aí é corrupto. Mas hoje em dia, aqui no Brasil, pode ter o dossiê mais impressionante do mundo. E hoje em dia a gente tem vídeo, né, cara? Pois nego é. Nego elogiando, miliciano e o caralho. E mesmo assim a galera não acredita. É uma pós-verdade que fode a minha mente. Não, e é bizarro de, tipo, o cara fala, ele dá uma entrevista falando, olha, a gente vai fazer, o meu governo vai ser assim, assim, assado. Aí vem na reportagem de noite, o político disse que no governo dele vai ser assim, assim, assado. Aí o cara, meia hora depois do repórter, manda um tweet dizendo, eu nunca disse isso. Como assim, cara? É, e a galera acredita, né? Mas tem na porra da reportagem, mostrou lá na reportagem, só que o problema... É montagem. Mas não é nem que seja montagem, o problema é que essa galera já tá alienada de um jeito que, tipo, só vê o Twitter dele e, tipo, não, então pronto, é isso aqui que eu preciso. Se ele disse que não era, então pronto, tá ligado? Eu não preciso checar a fonte, né? Nem porra nenhuma, só isso aqui me vale, tá ligado? Aí, porra, como é que você vai disputar com... Nessa você vai entrar nessa disputa, sabe? Se o cara não quer nem ir atrás porque o outro já disse. Não, nada a ver isso aí. Não, beleza, beleza. Exato, tô acreditando, né, cara? E, tipo, aí fica desleal. O Nixon se manteria no governo se fosse aqui no Brasil, com toda certeza. Nossa, tá ligado? Sim. Com toda certeza, porque não haveria essa desconfiança, né? Mas lembra que os caras, depois desse papelado, os caras Supreme Court, tipo, com unanimidade, falou, ó, você vai ter que entregar essas porra dessas 64 conversações. E, tipo, ele ficou negando, mano. Ele ficou, tipo, não vou entregar. E, tipo, então beleza. Eles mandaram, tipo, eles fizeram um artigo, né, três artigos de impeachment acusando Nixon por obstrução de justiça. Sim. Não, eles assinaram um dos artigos, né? É. Três dias depois de pedir as fitas lá e o Nixon recusar, eles assinaram o primeiro artigo, que você tem que ter três artigos lá pra gerar o impeachment. E quando o nego assinou o primeiro, ele falou, agora fodeu. Porque ou eu entrego as fitas ou os caras vão me tirar daqui. E ele não ia entregar, né? Porque ele sabia que ele tava devendo pra caralho. E aí, meu irmão, ele vai até a TV e renuncia, né? Que é a renúncia bizarra do caralho, que até o Wilde pode falar melhor, que de um vídeo da Globo lá, mano, que, meu, é circense o negócio. Mano, isso é muito bom. Antes disso, cara, a galera descobre como ele entrega, né, as fitas, já que a gente viu a questão dos 8 minutos e tal, não sei o quê. É descoberto que ele tinha realmente um grupo, sabe? Ele fez uma parada de espionagem, de fato, que era os encanadores da Casa Branca, uma coisa assim. Ah, sabe? Verdade. É, o cara mandou, o cara tinha um grupo, tipo, era o Black Ops do Nixon pra espionagem. Ou seja, tava comprovado que ele tinha um grupo que ele pagava lá e falava, ó... Vai pra o jornal tal, vão pro não sei o que da onde, vão pro comitê não sei das quantas. Pra galera ir lá, pra grampear e não sei o que, pra ele saber de tudo, tá ligado? Existia de fato um grupo, e no final das contas, os cinco caras presos no começo, eles eram esse Black Ops do Nixon, sabe? Sim. E você fica, caralho, maluco, olha o quão na lama esse cara tava, sabe? É baixo, né, velho? É bizarro. Demais. Ele tinha como objetivo, tipo, começar a chantagear o pessoal democrata, não só democrata, né? Todos os expositores dele. Isso daí acontece muito tempo, acho que com certeza até hoje acontece. Teve aquela questão do descobriram, né? Que os Estados Unidos estavam espionando outros governos de outros países, né? Inclusive o Brasil teve envolvimento com essa questão de ser espionado também. E, mano, de saber o lado podre de cada, como chama, governante, pra depois ele usar a favor dele, pra caso, tipo, ah, sei lá, vou precisar de uma aprovação de algum projeto ou de alguma lei. E aí eu vou usar esse articulo, né, de ter sabido algum segredo dele e conseguir convencer o cara a ficar do meu lado. Exato. Pois teve uma série de políticos, inclusive, durante toda essa investigação Watergate, que renunciaram ou tiraram a candidatura, né? Porque tava com medo, né, meu? Porra, o cara tá espionando, mano. O cara pode fazer... Daqui pra mandar matar a família de alguém, é uma merda. E aqui no Brasil a gente viveu uma parada dessa há pouco tempo com o Jean Willis, né? O cara que, tipo, eu nunca concordei com as pautas do Jean Willis. Pra mim ele era extremo demais, tá ligado? Ele tinha lutas boas, mas ele lutava de formas que não condizem com as minhas formas de luta. E eu nunca gostei do cara, mas puta, o cara ter que chegar no nível de ter que sair daqui, velho, com medo de morrer e ainda ver os outros do lado do presidente comemorando e depois vindo com desculpinha esfarrapada que não era disso não, tá? A gente tava falando de Naruto, sei lá o que eles falaram lá. É triste, né, cara? É triste pra caralho. E a galera não liga essa porra dessa... Eu tinha um professor de matemática, não lembro o nome dele, cara. Ele era um gordinho assim, ele era bravo pra caralho. E ele falava assim, vocês têm que ligar o desconfiômetro. E durante muito tempo ele falou isso e eu não entendia, mano. Que eu era moleque, tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos. E aí teve um dia que ele me chamou e falou assim, Febrini, você tem que ligar o desconfiômetro, meu filho. Você tem que desconfiar das coisas. E aí eu, puta que pariu, é isso que ele quer dizer. Desconfiem das coisas, gente. Se o negócio tá muito perfeito, tem alguma coisa errada, tá ligado? Se tem muito indício dizendo que aquele cara é envolvido com milícia, será que ele é envolvido ou será que, sei lá, esses indícios são todos falsos? Tá ligado? Porra, dois meses de investigação, bicho. Nem dois meses, um mês, né? Que nós estamos aqui no dia 3 de fevereiro não, gravando essa porra. Calma, de investigação não, de governo. É, de governo. Dois meses de investigação, eu, caralho. Não, mas essa investigação do Queiroz pra cá tem o quê? Uns três meses? Não, acho que não é três meses, não. Acho que não faz tanto tempo assim, não. Então, você vê. Foi de dezembro. Mas não, já tem uma cara aí. Já tem praticamente um dossiê montado. Só que essas coisas não vão pra frente se a população não desconfiar. Esse é o ponto. Quem tirou o Nixon de lá foi o dossiê, foi o Bernstein, o Woodward, foi o Garganta Profunda, que depois se revelou ser um agente de alta patente do FBI, né? Se Mike eu não me engano, Phelps, chegou... Né? É, chegou até a vice-presidência, se eu não me engano. A vice-presidência, isso. E tipo... admitir quem era só em 2005, né? Quase sim. 40 anos depois. E tipo, todos esses elementos não funcionariam se a porra do povo não desconfiasse, cara. Quem tirou o Nixon de lá foi o povo. Por quê? Porque o povo abalizou a investigação. O povo Sim. concordou. A galera que votou nele tinha senso crítico de falar: eu votei nele, mas eu quero as coisas certas. Então, por favor, continue as investigações. Eu vejo um bando de idiota no Facebook que, depois de colocarem foto com eu sou caixa 2 do Bolsonaro, eu sou robô do Bolsonaro, agora colocam foto com a embaixo lá, eu sou miliciano. Tipo, mano, olha o nível da galera. Isso me preocupa porque não importa aonde as investigações da Folha, do Estadão, desses jornais que estão desvendando um monte de merda desses filha da puta, não importa onde eles cheguem, se a população não abalizar, não vai adiantar de nada, cara. Não vai pra frente de jeito nenhum, tá ligado? Sim, porque senão vai ser mais uma notícia só do dia a dia, né? Mais uma pizza. Vai ser sempre mais uma pizza. Porque tem toda a questão de... assim, nos Estados Unidos tem muito essa questão de todo envolvimento político, de corrupção. Bill Clinton não teve envolvimento político, mas teve questão daquela coisa que teve com a babá dele, escândalo sexual. O affair lá, né? A Mônica Lewinsky, né? Não é só a questão de corrupção, toda a questão de envolvimento para manchar. Porque eles têm muito dessa coisa de time lá, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano. Então, tudo que se o indivíduo fazer de errado, ele meio que mancha o partido inteiro. Então, para eles, ou você vai ter que sair fora, ou você vai ter que desaparecer, tá ligado? Uhum. E aqui não, aqui tipo, ah, foda-se, o cara tá fazendo bagulho de errado, o partido pois é. Nem fala também. Meu irmão, parece que a galera acha graça, tá ligado? Isso que é escroto. Porque a gente pode, voltando um pouco assim a questão de Nixon, tipo, depois que dá essa merda toda, e ele vai a público lá no canal da Casa Branca, tudo, fazer a entrevista, né? A entrevista o discurso derradeiro, né? É. E aí ele se. Como é o nome? Ele fala, né? Olha, os 18 minutos, não sei o quê, as gravações, eu sei que eu errei, toda aquela parada, cai lágrima e não sei o quê. Faz tudo que tá no decoro, né? Pra ele fazer, pra sair, tipo, bem, né? Vamos dizer assim. Uhum. E, tipo, é com pesar e tal que eu informo a minha renúncia nesse dia de hoje, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí, meu irmão, a parada é tanta que quando assume o vice-presidente, uma das primeiras coisas que o vice-presidente faz é dar o indulto perpétuo, total, a Nixon. Tá ligado? Anistia, cara. Anistia total, anistia universal, tá ligado? Ele deu um passe lá, o continue do jogo, tipo, toma aí e pronto. Aí o cara zerou, tá ligado? E, tipo, não era simplesmente porque, tipo, sei lá, eles eram brothers e tudo mais, e, pô, mano, tu tá me devendo. Não, mas é também pra não ficar a porra de um presidente que ficou uma mancha nos republicanos, tá ligado? Sim, manobra depois, política, né? E, tipo, 50 anos depois a galera fala: ah, mas esse teu partido aí teve aquele presidente lá, que não sei o quê, não sei o quê. Aí você, porra, não sei o quê, você fica mal, tá ligado? Aqui no Brasil, né? Não, tá ligado? Ah, não, Collor, não sei o quê, impeachment, comprovado que fez isso, porra, o cara, Collor tinha torneira de ouro em casa, porque tinha tanto dinheiro que roubou. E aí, hoje em dia, vem o cara lá no Senado: eu sou político. É foda. Caralho, mano, não. Querendo julgar a Dilma. O cara tá lá querendo julgar a Dilma, mano. Fala, toma no seu cu, velho. É muito bizarro, velho. É que a política no Brasil não é pra principiante, não, meu irmão. O cara tem que ser muito fuderoso. É foda, viu? Na madrugada de sábado, 17 de junho de 72, 5 homens foram presos no 6º andar do Watergate, instalando equipamento de espionagem na sede do Partido Democrata. Antes dessa renúncia, no camarim ainda dele, tá lá ele se maquiando, não sei o que, a porra toda, e tá dando risada, brincando, isso é muito bom, né? Essa história é muito boa, porque isso aí foi tipo... Pronto, é um negócio Brasil de fato, tá ligado? Porque a galera da Globo, essa história é muito boa, velho. Tem no YouTube e tal, você pode procurar. Quando começou a sair a questão do escândalo de Watergate e tal, não sei o quê, que a investigação dos jornalistas começou a pegar e tal, aí meio que a mídia assim, externa, né, ficou de olho e tal, e aí os caras do Jornal Nacional, meio que a imprensa da Globo, né, meio que tentando prever alguma coisa, eles já meio que esperavam que, assim, não esperavam não, né? Tinham essa desconfiança que, pô, talvez role uma parada forte aí, tá ligado? Aí os caras meio que estavam preparados pra, se acontecer alguma coisa, a gente vai lá cobrir. E realmente aconteceu. Aí, ah, não, ele vai renunciar e tal, não sei o quê. Aí os caras do Jornal Nacional correu pra Nova York, fez um acordo lá com fez um acordo lá com a ABCTV e tal, e conseguiu um link direto lá com o Salão Oval, ia mandar pro jornalista brasileiro fazer uma tradução simultânea, ia mandar pro Brasil. E aí, quando fez o link, ele já mandou pro Brasil, tá ligado? Só que, tipo, a TV, ela abriu o link, né, da TV do presidente, que ele já fica lá na mesinha dele e tudo, ligou 5 minutos antes do chamado, de fato, e ele tava lá, assim, maquiando, tranquilo, tá ligado? Rindo, não sei o quê, tirando onda, ó, tá faltando um pouquinho de base aqui em cima da maçã do meu rosto aqui na esquerda. Ah, bota um pouquinho aqui na testa e tal. Rindo, chorando não. Rindo, e meus dentes estão bonitos? Dava uma risadinha. Tá ligado? Mostrava os dentes assim, fazendo pose e tudo. E, tipo, isso aí basicamente veio pro Brasil, sabe? Mostrou no Brasil. Aí depois, corta a cena, mostra o símbolo do governo, da Casa Branca, né? Do governo dos Estados Unidos lá e tal. Aquele brasão, né? E aí o brasão, e quando troca, aí vem um locutor, né? Dizendo, ó, com vocês, o presidente dos Estados Unidos, blá, blá, blá. Quando troca, tum, aí a expressão do Nixon já tá outra. Ele já tá devastado, tá ligado? Não, que não sei o que. Ele lê um negócio que tá embaixo, né? Ele baixa os olhos, assim. A gente confirma aqui. Ele já sabia que ele ia tomar anistia, né, cara? Mas esse tipo de comportamento, Raul, mostra que o cara não tava nem aí. Porra. Que ele foi falso no governo. É só mais uma prova que o Nixon que ele foi muito filho da puta também. É. Ele foi corrupto até na hora de se redimir, cara. É o cara que ele faz merda, ele vai preso, daqui a pouco, na hora de se redimir, ele tem oportunidade, ele faz uma cagada do caralho e ele vai preso de novo. Ou seja, mano, esse cara não tá preocupado porque ele foi preso, tá ligado? Queria que o Nixon não tava preocupado, tava sendo empichado. Que se foda. Ele devia estar pensando assim, esses otários nunca vão saber o que aconteceu, né? De modo geral, as fitas todas, nunca vão saber o que tinha naqueles 18 minutos. Não tem ideia das merdas que eu já aprontei nos meus 4 anos passados, porque aqui a gente tá falando da reeleição. E eu tô saindo de boa, tá ligado? Já conversei com o meu vice-presidente, depois que ele assumir ele vai me dar o perdão, e eu tô suave na espaçonave. Tranquilíssimo, irmão. É foda, isso, cara. É foda, tá ligado? É massa, rapidão, é massa que nesse vídeo da memória da Globo, o repórter, ele dá uma olhada assim, né, que tá passando meio que o VT, ele vira pra câmera e, isso aqui só passou no Brasil, tá ligado? Se vangloriando. É muito foda, tá ligado? E, cara, um furo de reportagem bizarro, tá ligado? Que, se não fosse esses 5 minutos de camarim, talvez a gente pensasse, porra, o cara tava na merda e tal, mas não, tá ligado? Por causa disso, por causa dele, tirando onda, essa porra, não sei o quê, você fala, cara, o cara era muito filho da... Era foda, era quebra de decoro total, né, mano? Uhum. Sabe quem ele parece muito? Ele me lembra muito o Aécio. Sim. O Aécio tem esse jeito, né? De ser escroto, assim, tipo, parece que ele tá numa partida de futebol com os amigos no fim de semana, mas o cara tá no plenário. Sei lá, o cara tá fazendo um discurso foda, daqui a pouco ele vira, dá uma risadinha, aí faz um toque, assim, sabe? Bate a mão, aquele toque de malandro. Tipo, caralho, velho, que porra de decoro é esse, mano? Ou então o cara aparece num áudio falando, se fulano de tal entregar, a gente manda matar ele e acabou. E dá risada e todo mundo acha que foi uma piada. E tipo, fica por isso mesmo. Me lembra muito o Nixon, o jeito do Aécio, tá ligado? Cara, isso é gravíssimo, mano. Que porra é essa? Exato, cara. Vocês estão malucos, tá ligado? Mas é isso, gente. Então acho que a mensagem final que a gente deixa aqui, de tudo isso que a gente trouxe e tal, de como a investigação através da imprensa é importante, tá ligado? Aí pode ter gente que fala, mas a imprensa não é parcial. Ela pode inventar mentiras e não sei o quê. Cara, o presidente tá lá através de mentira. Então isso a gente não tem controle, tá ligado? O que a gente tem que fazer é, se a porra do jornal tá fazendo uma investigação, com repórteres em campo, buscando nota fiscal, não sei o quê, não tem que ficar com esse discurso que eu já ouvi muitas vezes de pessoas falando, mas é repórter ou é polícia? Porque se esse tipo de discurso existisse aqui na época do Nixon, esse filho da puta tinha ganhado numa boa, tava espionando outra galera, ia botar pra fuder e ia ter uma corrupção gigantesca lá até hoje, tá ligado? Ia fuder meio mundo de gente. Pois é, e meio que, tipo, por causa desse caso, tá ligado? E por tudo que aconteceu, da galera perseverando na questão de investigação, tá ligado? Não só os... Como é o nome? não só os jornalistas, mas todo o comitê da secretaria de não sei quem, que tipo, só os nomes dos jornalistas que a gente sabe, de quem tava investigando. Os outros, eles ficam abafados com o nome da organização, de fato, né? Sim. Da secretaria de não sei quem, do plenário não sei das quantas, sabe? Do comitê de não sei das quantas. Isso aí não tem nomes aí, tá ligado? Mas por causa de toda essa galera envolvida, tá ligado? Os Estados Unidos, ele veio daí, ele criou uma parada de tipo, não, a partir de hoje, a gente vai ter, vai tipo, engrossar mesmo pra essa questão da corrupção e ficar de olho nesses caras, tá ligado? Porque isso não pode acontecer, tá ligado? E tipo, isso não pode acontecer, isso é um fato, não é pra acontecer. Mas isso não vai acontecer, tá ligado? Porque a gente tem a porra de um nome a zelar. E eu acho que, por mais que a gente tenha vários, como é o nome? Várias críticas contra os Estados Unidos e tal, tudo que ele faz, não sei o quê, beleza, tá ligado? Mas tem coisas que elas são louváveis e sempre tem gente que tá querendo fazer uma parada certa, tá ligado? Em qualquer canto, sabe? Exato. E isso a gente não pode deixar isso a gente não pode esquecer nunca, sabe? Porque, tipo, por mais que esse governo pá, não sei o quê, claro que um ou outro se salva, tá ligado? Mas, tipo, a gente tem que ficar de olho, sabe? O olho tem que ficar aberto e, mano, tem que cobrar, tá ligado? O problema, velho, a galera simplesmente não tá querendo cobrar, sabe? Ah, deixa o cara trabalhar. Uhum. Não, porra, a gente deixa ele trabalhar, mas tem que trabalhar certo. É, caralho. Eu vi uma mulher falando, eu vi uma cliente, né? Eu fui entregar uma marmita, aí eu vi uma cliente falando, tinha um cara reclamando do Bolsonaro lá perto dela, tava num bar, né? Fui entregar num bar, e eu vi ela falando, ah, mas quantos anos o Lula roubou? Quantos anos o Lula levou pra destruir o Brasil? Eu fiquei só observando, né? E eu pensei assim, cara, não tem que se basear no erro do outro. É. O Lula fez merda, tá na cadeia porque fez merda e acabou. Não é porque você chega lá e que fala, bom, o Lula fez quantas merda? Ah, o Lula fez umas 20, então vou fazer 19. Porque o Lula fez 20. Não, caralho, se você tá lá uma hora, né? Se você tá lá uma hora e foi corrupto, já era, acabou. Não tem que esperar mais um dia. Não tem a se deixar o cara governar. Então, gente, liguem a desconfiança, liguem o desconfiômetro, cara. É muito mais vergonhoso o presidente que você elegeu estar governando lá de forma corrupta do que você voltar atrás e falar, eu elegi um cara corrupto e agora eu quero tirar ele de lá. Pronto. E você não precisa nem sair na rua se você não quiser. Só deixa as porras das investigações correr, cara. Deixa a mídia fazer o trabalho dela, deixa o jornalismo investigativo fazer o trabalho dele e deixa a porra da polícia fazer o trabalho dela, cara. É, mano, tá foda. É, tá foda, mano. A galera cuda só no pin down, tá ligado? Vai ter que acabar esse programa com a música do Racionais, alguém que meta o pau aí, um Gabriel Pensador, pra esses filhos da puta abrir o olho, velho. Um protesto aqui. Febrini falava direto em, não sei o que, vira pizza. A gente tem que parar com isso, velho, de botar o nome da pizza, que é um alimento sagrado, junto com... É verdade. É sério, eu nunca entendi isso, esse negócio de pizza. Porra, bicho, deixa a pizza pra lá, mano. Mas caralho, você sabe qual que é? Você sabe qual que é o... Pizza fez, velho. Vamos coloca fígado, porra. Não, peraí, não vamos colocar nenhuma comida, a gente pode colocar outra coisa. Fica aberto. Cocô. Pode trocar pra cocô. Porra, virou cocô. Virou cocô. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o Padrim do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!